Foi má, não minto, falsa, heroína, como a porcela. Mas não consinto que ao pé de mim digas mal dela. Se foi brutal, mas tu perdoa, não é decente dizer-se mal de uma pessoa que está ausente. Porque não quero, nem tolero trazer de novo à cena dor que ainda me dói. Não fui nada contigo, não, não tolero, a não ser que tenhas pena de não seres como ela foi para meu maior castigo. Tudo ruiu como um castelo feito de areia. Deves ter brio e não trazê-la à minha ideia. Agora é tarde para censura, sabe-me bem. Que Deus aguarde de desventuras e a nós também. Porque não quero, nem tolero trazer de novo à cena dor que ainda me dói. Não fui nada contigo, não, não tolero, a não ser que tenhas pena de não seres como ela foi para meu maior castigo. Não, não tolero, a não ser que tenhas pena de não seres como ela foi para meu maior castigo.